Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Santuário Misericórdia. Solenidade de Pentecostes. Celebramos o dia em que o Santo foi apóstolos reunidos no cenáculo, junto ao Senhor. A plenitude do Espírito é a que pelos tempos messiânicos manifesta a riqueza da vida nova do ressuscitado no coração e na vida dos discípulos. Ressuscita atitudes de bondade, paz, esperança e reconciliação. É o início da ação missionária da Igreja e o princípio de sua fecundidade. Isso é celebrar as intenções Lucas, Arlete Souza Santos, Daísa Marques Espírito Santo, Juvêncio Manuel do Espírito Santo, Arlinda Oliveira dos Santos, Júlio Oliveira dos Santos, Alexandrina Vieira de Oliveira, Bruno de Oliveira dos Santos, Antônio da Silva Rafael e família, Albino Alves Moreira e família, Antônio Manuel Pereira Marques, João Luiz Abigail Mês, João Luiz Zignago, Ida de Melo Braga, um ano, Padre Ari, um ano, José Pereira. Ficamos de pé para receber os nossos celebrantes, Padre João e os nossos acólitos, com o canto. Estaremos aqui reunidos com os além, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele sopra. Fosse igual o Espírito quando faz a imunidade além. Só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo é. Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, eleitos segundo a presciência de Deus, pela ação do Espírito, para obedecer e participar da expressão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Então, boa noite para todos aqui presentes, nossa igreja. E também está sendo do site do Santuário da Misericórdia, rj.org.br. Então, tem nos assistir pela TV também. Saudação. Vem solenidade Pentecostes na nossa comunidade dos latinos. Nós temos hoje a nossa padroeira, a rainha, que estava lá no cenáculo, apóstolo, esperando o Espírito Santo. O quadro da rainha dos santos, nós temos exatamente lá no coro, né? Quando saímos, olhamos lá para todos os apóstolos, a pedido de São Vicente Palote, e presença mais mulher no cenáculo dos apóstolos. Esta missa está transmitida na TV. Eu gostaria que vá à frente, porque depois parece que só pega a imagem aqui da frente. Parece que a igreja está vazia enquanto vocês ocupam os últimos bancos. Venha para frente, para os primeiros bancos da igreja. Logo vai aumentar a população, né, das pessoas presentes na igreja. Venha para frente. É isso mesmo. Se não apanhar, vai pensar que não tem ninguém, né? Nos coloque de Deus, pedindo perdão dos nossos. No dia em que celebra o mortificado e nova. Rei do Deus, compaixão de perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida. Louvemos por este grande acontecimento. Ele, subindo ao céu, nos enviou o Espírito Santo. Te louvo. Glória à ventura. Aqui pra terra, os homens por ele amarem. poderoso. Nós vos louvamos, nós vos dedicamos, nós vos glorificamos, nós vos damos de por vós a imensa glória. Por Deus são piores o mundo, a glória terá. Pois o Santo, o Altíssimo Cristo, glória de Deus Pai. Amém. Que pela mistura está o ódio, ficais a vossa inteira em povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Santo, no coração dos fiéis, maravilhas que operaste no engraçado do Helio. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, dá de Espírito Santo. O Santo é o grande dom ressuscitado. Ele dá e a paz. A bênção evangélica. Leitura. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse onde eles se encontraram línguas como de fogo e pousaram sobre o do Espírito, conforme o Espírito hoje. Moravam em Jerusalém, Deus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, todos ficaram com pois cada um falar em sua própria, cheio de espanto e de admiração, diziam: esses estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Ai, o vosso Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face vai, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai, e da terra toda face renovai. Bendice, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Vossas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai, e da terra toda face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem. E volta pó de onde verão. Enviai o vosso Espírito e renascei. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre. E alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai, toda face renovai, enviai o vosso Espírito, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai, e da toda face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diversidade de atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em nós. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também se com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Sequência. Espírito de Deus, das dos céus. Vai ser cantado. Vamos cantar? Espírito de Deus. Soube ouvir a voz de Deus e tudo andou. proclamação do Evangelho de Senhor Jesus segundo São. Glória ao Senhor. Dia dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, entrou e no meio deles disse: palavras mostramos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem os. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou. E dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas, festa de Pentecostes é a solenidade de Pentecostes. É festa do aniversário da igreja, porque com a vinda do Espírito Santo, ela começou a ter a vida, porque até então era o corpo que estava sendo organizado. Mas quem deu a vida, a alma da igreja, é o Espírito Santo. De fato, na liturgia aqui nós temos umas leituras diferentes para a missa das vésperas que nós hoje temos. Mas no folheto da missa nós só temos as leituras do dia da vinda do Espírito Santo. Então, perdemos um pouco de riqueza. Mas queria lembrar que nesse dia, quem estava lá no cenáculo esperando a vinda do Espírito Santo eram os apóstolos junto com a Nossa Senhora. Eles esperavam lá não só um dia, algumas horas, mas desde a ascensão do Senhor, eles permaneciam na oração junto com Maria. E como temos também algumas mulheres, irmãos do Senhor, quer dizer, a comunidade era maior do que somente os apóstolos. E de modo especial, hoje queria me dedicar, refletindo, sobre esta presença de Nossa Senhora no cenáculo. Porque ela, estando presente lá, recebeu mais uma vez o Espírito Santo. Ela já estava cheia do Espírito Santo quando no dia da anunciação do anjo, o anjo lhe anunciou, e ela, ficando cheia do Espírito Santo, concebeu o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é algo muito bonito, principalmente para São Vicente Palotti, que escolheu a Maria, Rainha dos Apóstolos, como padroeira da sua obra. Dias, no dia 16, nós comemoramos 200 anos da ordenação de sacerdotal de São Vicente de Palotti. Como que ele, olhando lá, feliz, ele diz: levou do nada, do pó, eu não sou de receber a ordenação sacerdotal. Eu, para fazer Jesus ficar presente, dar grande dignidade do sacerdócio. Ele dizia: até a Nossa Senhora, que deu a vida a Jesus Cristo, que eu trouxe aqui, se tivesse recebido esta graça de ser ordenada para celebrar a missa, ela se ficava também com certo respeito e temor para usar bem esta graça de sacerdócio. Como que ele ficou grato por esta graça? Bem, a Nossa Senhora, que não recebeu sacerdócio, que não celebrava, não faz ações, mas no meio dos apóstolos, no cenáculo, é a de todos os apóstolos. Por isso, ela tem uma grande parte no lado da igreja, sendo leiga. E neste ano, que é ano do leigo na igreja, nós olhamos de modo especial o exemplo de Nossa Senhora, que foi uma grande apóstola, sendo leiga. E São Vicente Palotti, olhando a Nossa Senhora, ele viu como que Deus admirava a Nossa Senhora. Ele dizia amar a Nossa Senhora como Deus a amou. Ele diz que ela é a obra Trindade. Ele escreveu sobre ela que o esplendor dos prodígios feitos pela divindade ao longo de tantos séculos, para que fosse invocada esta rainha, que é filha do Eterno, mãe do Eterno Verbo encarnado, esposa do Espírito. Veja a presença da Santíssima Trindade, de Deus Pai, a mais linda, mais obediente, mais enriquecida, ficou cheia do Espírito Santo desde a anunciação do anjo. De fato, ela nem precisaria receber de novo o Espírito Santo de Pentecostes. Ela já estava cheia do Espírito Santo. E a mãe do Verbo Eterno, que se encarnou, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem uma aqui, a presença da Santíssima Trindade. E por ter concebido do Espírito Santo, é considerada como esposa do Espírito Santo. Vejam como é bonita esta presença da Santíssima Trindade na vida de Nossa Senhora, como que ela é a obra da Santíssima Trindade. E por isso que o Palotti, quando, como falei, na preparação para o sacerdócio, para a ordenação sacerdotal, ele exclamava: eu queria amar a Senhora, pelo menos como Deus a amou. E quem de nós vai conseguir ter tanto amor? Voltando ao dia de Pentecostes, depois de esperar vários dias rezando, pedindo a vinda do Espírito Santo, acontece esse fato admirável. Os dons, as línguas do fogo e dons do Espírito Santo, apóstolos saem do cenáculo e falam publicamente, sem medo de ninguém, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus o ressuscitou. E assim que a igreja começa a ter a vida, podemos dizer que Deus preparou o corpo da igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois prometeu: eu te darei o poder, apascenta as ovelhas. E aqui vai dando a força do Espírito Santo para poder sair nas ruas e pregar com toda a coragem a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E pela força do Espírito Santo, a igreja cresce, a comunidade fica tão maravilhosa, partilhando tudo o que tem, trazendo tudo, convivendo junto, e ninguém era necessitado naquela comunidade. Esta que é a presença do Espírito Santo. Meus irmãos, hoje a igreja, que se fica mais linda do mundo, obra de arte, e até muita gente presente lá, se não tiver a graça do Espírito Santo, se não tiver entusiasmo do Espírito Santo, ela vai ficar morta. Pode parecer mais museu do que a igreja viva de Deus. E hoje todos nós precisamos dessa graça do Espírito Santo para que a igreja possa brilhar, para que tenha entusiasmo e possa levar testemunho de Jesus ressuscitado para todos. O mundo está vivendo tanta confusão, quer considerar o pecado como direito, quer considerar injustiça como se fosse uma coisa certa, e nós vivemos numa crise tão grande no nosso país, e nós precisamos desta luz do Espírito Santo para seguir com fidelidade e anunciar com entusiasmo todo o amor de Deus e assim fazer a igreja crescer. Por isso, hoje, vamos pedir que o Espírito Santo profunde a cada um de nós e, pelo Espírito Santo, a igreja possa crescer. Aqui a gente podia falar de tantas situações na família. Se a família rezar, recitando orações, mas sem essa vibração do Espírito Santo, vai ser uma coisa triste. Até daqui a pouco tem um casamento. Se alguém entrar para casar com um vestido bonito e com muita celebração, flores, tudo isso, mas se não abrir o coração à graça do Espírito Santo, vai ser um teatrinho bonitinho que não vai dar muita coisa. E assim na vida da igreja, se o padre falar de boca para fora, não vai entusiasmar ninguém. Porque quem entusiasma, quem dá força, quem dá vida ao casal, quem dá vida a toda a igreja, o Espírito Santo. Pensamos que o Espírito Santo toque profundamente o coração de cada um de nós e que nossa igreja seja viva pela graça do Espírito Santo. Façamos a profissão de fé acompanhando o creio niceno-constantinopolitano. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso. As coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado consubstancial ao Pai. Por ele coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu em casa do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, recebido o Espírito de que no qual clamamos Pai, dirijamos com afeto as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo juntos: para que, mediante a efusão do Espírito Santo, plenifique sempre mais a Igreja de seus dons e a congregue na unidade, roguemos ao Senhor. Para que nenhum povo ou cultura se sinta estranho na Igreja de Deus, mas na diversidade, todos participem do diálogo fraterno, roguemos ao Senhor. Para que entre todos os povos reinem a concórdia, a prudência, a justiça e a caridade e a paz duradoura, roguemos ao Senhor. E abandonados, os migrantes, os presos e os perseguidos sejam fortalecidos na esperança, roguemos ao Senhor. Para que o Senhor cure as fraquezas e fortaleça a nossa fé, revele-nos e nos conduza à alegria eterna, roguemos ao Senhor. Em todas as intenções desta Santa Missa que nós ouvimos no início, por todos os falecidos, cujos nomes nós ouvimos, que Deus conceda, pela graça do Espírito Santo, a felicidade eterna, rezemos ao Senhor. Ó Senhor, o vosso, e que a vossa graça nos conceda sempre aquilo que não podemos obter por nossos méritos. Por Cristo nosso Senhor. Eu peço às pessoas, lida, orientem o pessoal do casamento, porque o barulho chega até o altar, para não... Número 14 do jornalzinho, nosso canto de ofertas. Pedro e de santidade a toda criatura é mensagrado, nota que trazemos o sufrimento e o sufrimento. Sacrifício seja aceito, Pai Todo-Poderoso. Infundi, ó Deus, a bênção do vosso Espírito nas oferendas aqui presentes, para que se acenda em vossa Igreja aquela caridade que revela ao mundo o mistério da salvação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Mãos ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor. É nosso coração. Na verdade, ele é o Espírito da saudade. Só vós. Sobem nossos louvores. Nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. nós as oferecemos pela voz santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso bem e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Prai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, circunda-me este altar, dos quais conheceis a fidelidade e dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os céus, e elas preces, dar o perdão de suas, a segurança em suas vidas e a salvação. Com a igreja, tanto de pente, Espírito Santo, em línguas de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria e São José, os santos apóstolos Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós e o sangue de Jesus, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: ai todos, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, com o cálice em suas mãos, deu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da... Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a sua morte, enquanto esperamos vossa vinda. A memória da paixão do vosso, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perante, pão da vida eterna, cálice. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. E nós vos que ela seja levada a vossa, para que ao partir deste altar, recebendo o corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Dai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partirão desta vida marcados como sinal da fé. Lucas, Arlete, Daísa, Juvencio, Arlinda, Júlia, Alexandrina, Bruno, Antônio, Albino, Antônio Manuel, João Luiz, José Luiz, Ida, Padre Ari, José Pereira, e a eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista Estevão, Matias e Barnabé, Vicente Palestina, João Paulo II e todos os santos, Cristo Senhor. Não se saia distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, a vós, Deus Pai, a unidade do Espírito Santo, a glória sempre. Amém. Amém. Salvador e formados por seu divino ensinamento, ou cantar uma só voz. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor sempre convosco. Saudemo-nos uns aos outros em Cristo. Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dize uma só palavra que serei salvo. Escolhi, Senhor, vem livrar, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho, ladeiras, vivendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar de. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vê o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguei os que estão humilhados, doar-se aos pequenos, aos pobres, missão do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças redobre. Vem dar-nos teus filhos, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Espírito Santo, toda poderosa intercessão do imado coração de Maria, amantíssima esposa, nossa amantíssima esposa. Senhor, nós precisamos pedir a sua paz, seu amor para a vida de cada um de nós. Espírito Santo, sempre. Obrigado. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os dons bens do céu, conservai a graça que lhes destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção. Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos sentar. Então hoje é esta festa, solenidade de Rainha dos Apóstolos, padroeira de toda a obra de São Vicente Palote, dos palotinos, palotinas, leigos, União do Apostolado Católico. Hoje podemos dizer, junto a Nossa Senhora, Ave Marias, a partir das 11 horas e quase da missa. Amanhã, no dia de Pentecostes, adoração promovida pelos jovens às 15 horas, com oração do Terço da Misericórdia e invocação do Espírito Santo. Nesses dias, pedimos o pedido da pastoral social, pedir as doações de leite em pó, feijão, açúcar, óleo e café para as bolsas dos assistidos. E pedimos para entregar nas missas da secretaria. Pastoral da acolhida também precisa mais trabalhar. Pastoral da saúde convida para participar desta pastoral. Interessados podem entrar em contato com Samantha ou João. Telefone, nós temos dos avisos. E reuniões aos sábados, 14h30. Continuamos neste mês de maio com as celebrações da oração do Terço e da Ladainha de Nossa Senhora. No dia 27, teremos o recital da Divina Misericórdia. Por isso, no 27, convidamos às 18h15 para este recital do coral. Desde já avisamos que no dia de Corpus Christi, dia 31 de maio, teremos as missas 7, procissão 8h30 e depois a missa guiada da procissão e a missa às 19 horas. Eu quero convidar, aproveitando esta oportunidade de transmissão pela internet da missa, quero convidar para participarem do 6º Arquidiocesano da Divina Misericórdia, que será no dia 23 de junho, no sábado, das 7h30 até a noite das 21 horas. As inscrições na secretaria ou pelo site do santuário. Amanhã vai ter um beneficente do Caminho de Nossa Senhora, prêmio viagem para a Europa, ou R$ 8.000. Cartelas ainda podem ser adquiridas no valor de R$ 25,00, com acolhida ou na secretaria. E também o bingo, nem é necessário estar aqui presente, porque cada cartela está marcada e podem também assistir transmissão pela internet. E questão das peregrinações romarias palotinas que Padre Cristóvão organiza. Nesses dias o grupo voltou lá de Portugal, experimentante friagem lá em Fátima, né? E mais todo mundo. As viagens e peregrinações nós temos ou no site da nossa paróquia, Diário da Misericórdia, rj.org.br, ou também aqui na saída podem levar a propaganda das viagens. Como o domingo de Pentecostes, nós vamos encerrando o tempo de Páscoa e vai começar o tempo comum. mesmo que ainda teremos algumas solenidades que são ligadas ao ciclo, como a solenidade Santíssima Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Desejo que o Espírito Santo toque profundamente o coração de cada um de nós e que sejamos testemunhas do seu amor misericordioso. Nós temos hoje aqui também a capelinha de São João II. Por quê? Ontem foi o aniversário do nascimento dele. Vejam, já são 98 anos. Daqui a 2 anos vamos comemorar centenário do seu nascimento. Temos algum aniversário de semana? Aniversário nestes dias? Então, vamos receber a bênção. Senhor é convosco. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Amém. A proclamação de uma só e todas as línguas vos faça perseverar na mesma fé, paciência e caridade. Abençoe o Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Todos a alegria do Senhor ressuscitado. Paz do Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Demos graças a Deus. Eu vou, alegria, paz, amor, frutos que vem de ti, em mim brotou. Glória eterna, glória a ti, glória eterna, glória a ti, Senhor. Servi ao Senhor. Com todo cria e exultaremos, saber que o Senhor é Deus e Salvador, e só a Ele pertencemos. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Pousa sobre mim e assim caminhando eu vou. A paz e amor que vem de Deus em mim. Glória, glória eterna, glória, Senhor. Glória, glória eterna. Toda dia vinde exultaremos, saber que o Senhor é Deus e Salvador, e só a Ele pertencemos. É na glória de Deus, a glória eterna, glória de Deus. O Espírito Santo.